numa boa. Mas veio pra São Paulo dar massagem em coroa. Ô Silvia, ô Silvia, você jura e repete que me tem amor, mas eu me flagrei com um vibrador. Ô Silvia, ô Silvia, todo homem que sabe o que quer, pega o pau pra bater na mulher. Silvia, Silvia, chego em casa com essa cara de otário, vejo o seu cartão.